do moio, eu vi mais e fala pouco. Fica em choque, seguro, o 9-0. Juiz bate o martelo, se o moço corre é certo. Quem é do morro, só quem é. Desculpa se eu esqueci, só quem é. Fica assim, vamos andar na fé. O morro é justo e não dá trégua. Pros guela, pros preste, os panela. Só aço no Zé Ruela. A correria dos meninos tá demais pra mim. Paguei uma ducha, agora vou escutar ao green. Se eu fosse o morro, o bagulho ia ser louco. Uma pá de ramelão, só no osso com sal grosso. Sou pipoco, se eu fosse o morro, ia matar no peito. Tipo de aço, Highlander do gueto. Os cu quer voto, então lembra do morro. Político vai lá, quer pagar de bom moço. Se eu fosse o morro, eu tomava de sequestro. Botava em cativeiro até vê-lo amarelo. O morro é osso, sapeco, pipoco. E a brisa dos loucos. O pé do moio, eu vi mais e fala pouco. Essas horas vai vendo, roubando o morador, desonrando o gueto. Se eu fosse o morro, a chapa ia esquentar. Bater de gato morto até o gato miar. Asfalto quente, lá vem gente, com os furas sem dente, zoar o ambiente. Se eu fosse o morro, enquanto os ladrão troca, ficava com as crianças protegendo dos pipoca. Homem passante de baixa qualidade, contrasta com guerreiro bom de alta voltagem. Se eu fosse o morro, eu tirava os fruta podre e os prego alastrão que desonra nosso nome. Quem é do morro do sereno não tem hora. Perigo pras mulher, conviver no meio de noia. Se eu fosse o morro, dava um ponto pros coroa. Respeito porque quem é do mar não enjoa. O morro é osso, sapeco, pipoco. E a brisa dos loucos. O pé do moio, eu vi mais e fala pouco. Se não fica louco. O morro é osso, sapeco, pipoco. E a brisa dos loucos. O pé do moio, eu vi mais e fala pouco. Quem vem do asfalto é vítima de assalto. O medo da colina tá no rosto estampado. Se eu fosse o morro, divulgava os talentos do foot, do rap, do samba e as modelo. Aciona os meninos, tô com 10, quero um. Cê tem a cara solta, vem. A 7G tá 100, quer no varejo. As de 5 também tem. Os boy que vem, trazer o que nós não tem. Se descolar, cheiro de ganso fica azedo. Sem pá na sintonia, pra subir tem que ter peito. Se eu fosse o morro, deixava vir com a boa. Mas chega aqui sem garfo, que hoje é dia de sopa.